Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Olá, meus caros colegas, minhas caras colegas de Hat-Trick. Eu sou o Vitor Araújo, gerente do Nerima Jets. E se mimimi desse dinheiro, eu já tinha comprado um jogador de seleção. Este é o episódio de estreia, entre aspas, do podcast Plantão do Randão. Um podcast para a comunidade brasileira deste jogo chamado Hat-Trick. Um passatempo bastante nerd. Afinal, como disseram no Fórum do Brasil, tem que ser muito, mas muito nerd pra, duas vezes por semana, ficar torcendo para um algoritmo lhe favorecer. Ora, bolas! Desculpe-me, autor da frase, eu não lembro quem foi e não estou com o foro aberto aqui na tela para poder dar o crédito, mil desculpas. Enfim, eu comecei este episódio numa segunda-feira, 6 de julho de 2009, e acabei por me alongar demais, estou terminando na sexta, dia 10, e até amanhã de sábado ele deve estar no ar, se Deus quiser. O que já está no ar é um episódio especial sobre a Liga Judônica de Hat-Trick. Sim, este podcast é o único que tem um episódio especial antes do episódio de estreia. Whatever. O endereço deste blog é plantandorandão.blogspot.com e nosso e-mail é plantandorandão@gmail.com, que está aberto para elogios, xingamentos, etc. Aproveito e agradeço aqui ao pessoal da Liga Judônica pelo retorno que me deram, que foi muito, muito mais positivo do que eu esperava. E eu espero que o pessoal do Fórum Brasil e da Federação Mundo HT também aproveite. Se você por acaso tiver se deparado com este podcast e não tiver a mínima ideia do que é este troço chamado HT ou Hat-Trick, eu peço desculpas, eu só tenho tempo para dizer, resumidamente, que é um jogo online de gerenciamento de futebol. Se você quiser mais detalhes, visite hattrick.org, hattrick.org. Nesta estreia, a gente vai falar um bocadinho do que está rolando no Fórum Brasil do HT, no Fórum da Federação Mundo HT, como estão as equipes dos usuários mais proeminentes, mais ativos, nas respectivas ligas e na Copa do Brasil, se bem que eu acho que não tem mais ninguém do Mundo HT na Copa do Brasil. E eu já peço desculpas, mas por questão de tempo não vai dar pra falar da Copa do Brasil como um todo. Aliás, eu simplesmente não falei da Copa do Brasil, não vou falar da Copa do Brasil. Nem vou falar das nossas seleções, apesar da Sub-20 estar em plena campanha de classificação para a Copa do Mundo. Mas é muito, muito chato e trabalhoso fazer um podcast sozinho. Mas a ideia é, no futuro, fazer sim uma cobertura mais completa desta nossa loucura coletiva futebolística. Para isso, preciso de pelo menos assim mais duas pessoas para gravar o podcast comigo, levantar uma pauta legal. Quem tiver interesse, por favor, entre em contato comigo via HTmail, via os fóruns Brasil e Mundo HT, pela comunidade da Liga Judônica no Orkut e pelo e-mail plantandorandão@gmail.com. A ideia é gravar o podcast toda segunda-feira. Ai, ai. Pra mim que tenho HT como um mero hobby, mesmo sendo um tremendo noob, afinal estou há mais de um ano e não consegui sair da sétima, provavelmente agora eu suba. Não tem nada mais divertido do que ficar lendo o tópico de mimimi do Fórum Brasil. Toda aquela choradeira que a gente faz é o ponto alto do meu dia no HT. E não é que o nosso amigo Samurai, Samu para os íntimos, dos samurais da sétima 315, me sai com esta daqui. Ele fez mimimi porque ganhou. Sim, acontece que ele, que apesar de entender muito de HT, ainda não tem troféus. Ele quer começar a ganhá-los, pelo que me parece, a partir da oitava. Mas na temporada passada ele tinha acabado de subir para a sexta. O que ele fez? Caiu de propósito e está fazendo o mesmo agora, de novo! Mas os adversários não estão colaborando muito, ele ganhou o último jogo e fez mimimi. Daí eu lembrei de um joguinho que a gente tinha feito lá na Mundo HT, valendo um amistoso com um time de Uganda. Uma das provas era simplesmente o esporte favorito dos integrantes da federação, alugar o coitado do Samu. Neste caso, com uma musiquinha, postar uma letra zoando com ele. Eu, com os meus limitados dotes musicais, eu fiz uma letra razoável e, se lembro bem, eu fui o melhor desta prova. Não ganhei o amistoso, porque só tive tempo de participar desta prova, tinham outras. Mas eu tinha prometido que, se ganhasse, eu gravaria essa música. E, Samurai, me desculpa. Você me ajudou muito com as dicas do seu blog, mundoht.wordpress.com. As dicas dos treinos combinados para a escolinha estão surtindo efeito, finalmente, apesar da minha enorme incompetência. Mas, depois desse seu mimimi, e acho que não é a primeira vez que você faz um desses, eu não resisti. Toca aí. Ô samurai, deixa de manha, assim você só vai ter flag da Espanha. Ô samurai, a coisa tá fedendo, mal começou a liga e tu foi perdendo. Ô samurai, deixa de manha, assim você só vai ter flag da Espanha. Ô samurai, a coisa tá fedendo, mal começou a liga e tu foi perdendo. Quando quer ganhar, perde. Quando quer perder, ganha. Ah, deixa de manha. Quando quer perder, ganha. Quando quer ganhar, perde. Ah, assim a coisa fede. Ô samurai, deixa de manha. Assim você só vai ter flag da Espanha. Radio, video. Não fique bravo, samurai, não fique bravo. Pra não dizer que eu só zoo com os outros e não sei rir de mim mesmo, eu também gravei aquela música que a minha torcida canta cada vez que meu time, o Nirema Jets, da 7-7-2-8, perde pontos quando não devia. Como, por exemplo, no primeiro jogo da temporada na Liga, contra um Bolt, o que eu fiz? Joguei de pique e de contra-ataque, achando que jogar de 5-3-2 seria o suficiente para perder o meio-campo por pouco e me aproveitar da tática. Não, não foi suficiente. Eu ganhei o meio-campo, o jogo foi 0-0 e a torcida cantou assim. Até a pé nós iremos, porque de carro não dá. Gasolina tá foda de cara e o Nerima não vai nos pagar. Até a pé nós iremos, porque de carro não dá. Gasolina tá foda de cara e o Nerima não vai nos pagar. Dig it in the fast lane. Listen to the countdown. Eu agradeço a Gisele, a minha amiga gremista. Ela não joga HT, mas ela me mostrou esta paródia da torcida do próprio Grêmio. Nada melhor do que saber rir de si mesmo. Então vamos falar do editorial, dos dois editoriais, sobre futuras mudanças no jogo. Eles foram postados, como sempre, pelo HT Tekken. Eu não sei se é assim que se fala o nome dele, não sei falar o sueco. O primeiro saiu no final da semana passada, no dia 3, e é claro que ele causou polêmica. Afinal, falar em mexer no núcleo do jogo, na engine do jogo, é mexer no vespeiro. O Tekken lembrou uma pesquisa que foi feita faz uns 2 meses sobre o que os jogadores estavam achando dos rumos que a evolução do jogo estava tomando. A maior delas foi a relativamente recente mudança da interface, que também causou sua cota de hahahas e mimimis. Pra mim não afetou muito, eu acho que o site ficou melhor, principalmente pro supporter. Muitos recursos interessantíssimos, desde que você saiba usá-los, o que não é bem o meu caso ainda. Mas a comparação de resultados, os resultados seus com o do seu próximo adversário, é uma mão na roda. Eu não sei se tinha isso no design antigo, porque eu peguei meu supporter depois. Mas enfim, voltando ao editorial, 523 mil pessoas responderam a pesquisa. Ou seja, isso dá mais ou menos metade do universo de usuários, que é de cerca de 1 milhão. E mais de 80% desses 500 e tantos mil estão satisfeitos com o novo design. Com esta tarefa deixada para trás, o foco agora dos desenvolvedores é o de limpar bugs. E o resultado mais maravilhoso disso foi na escola de juniores. O seu auxiliar técnico em teoria não sofre mais do mal de Alzheimer, não repete mais comentários e não sei se isso vale para todos ou só para os supporters. As informações nos relatórios se refletem nas informações dos jogadores juniores, gradualmente revelando suas habilidades. Depois disso, virá então o momento de mexer no núcleo do jogo. Eu não vou ficar relendo o editorial, saiu outro editorial que a gente ainda vai falar. Mas a polêmica básica é quando se fala de reduzir o efeito aleatório, o São Randão, que dá nome a este podcast. Vamos dar uma olhada na repercussão que o assunto teve no Fórum Brasil? Bom, por temor com mudanças anteriores em elementos mais centrais do jogo, que supostamente teriam, entre aspas, bagunçado o coreto, há uma expectativa, né, ou a torcida de que as próximas mudanças, por assim dizer, não melem o jogo. Outra postura, bem expressa pelo debaixo da cama, do cachalote caindo da quarta 18, é esta aqui. Todo mundo reclama de São Randão, mas o Hat-Trick não sobreviverá sem ele. Nesta mesma linha, a gente acaba lembrando que, desconsiderando os mimimis, todo mundo, em maior ou menor grau, já foi tanto favorecido quanto prejudicado pelo Randão, né? Tem gente que, quando é prejudicado, dá-lhe mimimi. Quando é favorecido, às vezes nem lembra de fazer hahaha, achando que foi o famoso nó tático, como disse o Carbone dos Carbonizados FC da sexta 714. E enquanto eu rio do mimimi geral, tem gente que roda a baiana, ou no caso a gueixa, né, samurai? Sim, estou falando com você. Ele disse assim, citação direta: deixa eu ver se eu entendi, mais de 500 mil, entre 990 mil, votaram. Destes, 24% disseram, queremos mudanças, Nendim. Aí os suecos aceitam e vão mudar o que foi solicitado. E agora vocês estão com medo e achando que vai dar merda? Se mudam é porque vão fazer cagada, se não mudam é porque a culpa é do Randão que predomina. Ô gostinho em reclamar! Eu devo concordar com o Samurai, que também comemorou o fato de mais mudanças nos juniores serem comentadas no Fórum Global. Outro comentário interessante foi sobre as formações táticas. Quem fez esse comentário foi o Diógenes, do C4 Futebol Clube, da sexta 180. Ele espera que tirem a limitação de todas as formações serem derivadas do 4-4-2, já que não faria sentido você ter experiência automática em uma formação e ter de buscar experiência em outras. Isso é muito interessante, né? Claro que acho que desde 80, 90 no futebol real, o 4-4-2 se tornou um paradigma muito forte de formação tática, mas desde meados de 90, Tele Santana esteve aí, né? O 3-5-2 foi outro paradigma que, na minha opinião, tem a mesma força, tanto que no próprio HT ele é muito favorecido para você ganhar meio campo. Voltando ao Randão, o Kramenik, do Forgotten, da quinta 52, ele defende o Randão, já que no futebol real ele se faz mais presente. Em outros esportes, como vôlei, basquete, tênis, futsal, etc., é mais difícil você ter uma zebra, segundo o colega. E ele dá uma sugestão interessante. Quanto maior, por exemplo, os head stats do time mais fraco, menor deveria ser o fator randômico, porque em chaves mais disputadas os times estão mais parelhos. E nessa situação, deixar o Randão alto deixaria o jogo aleatório demais. Em divisões mais baixas, onde a diferença entre times é maior, o fator randômico tende a ser um pouco maior. Essa foi a opinião do Kramenik. Se você pensar do ponto de vista de uma equipe mais fraca que vai subindo de divisão, até que faria sentido, né? O efeito do Randão acompanharia a curva de dificuldade natural do jogo. Ou será que assim essa curva se tornaria muito mais íngreme nos seus últimos degraus? O que será que o pessoal acha disso? Bom, uma nota curta aqui, o editorial seguinte a esse que saiu dia 6, ele simplesmente informava que a partir do dia 15 de julho estaríamos dando adeus à parte interativa do serviço de SMS do HT, já que ninguém estava usando mesmo. Você podia dar comandos básicos de jogo mandando SMS, mas agora não mais. Realmente com a popularização da internet móvel rápida, 3G e coisa e tal, principalmente lá fora, que nem tanto, 3G ainda está uma porcaria aqui. Enfim, e os celulares se modernizando a ponto de navegar bem na internet, realmente essa parte do SMS vai perdendo sentido. E se essa tendência continuar, eu vejo que a parte principal do serviço de SMS, que hoje ainda persiste, que é dos avisos de eventos de jogo, essa daí também pode sumir já já. Não vai ser agora, mas com o passar dos anos eu acho que ela vai sumir. Bom, eu demorei tanto pra continuar gravando este episódio que chegou, enfim, na quinta, dia 9, o outro editorial prometido, a sequência do papo sobre a evolução do jogo, e um ponto me deixou com medo. Citação direta: atualmente você pode utilizar todos os caminhos para o sucesso ao mesmo tempo. Por exemplo, você pode treinar a 100% e ao mesmo tempo fazer transferências a 100%. Como mencionado acima, antes no editorial eles definiram em sua visão para o jogo que você não deve ser capaz de trilhar ao mesmo tempo todos os caminhos para o sucesso. No futuro isso não será mais possível, você não poderá mais pegar todos os caminhos a 100%. Você terá de decidir que estratégia deseja utilizar, e a decisão deve naturalmente estar equilibrada comparada a outras escolhas, fecha aspas, e repito, medo. Eu esperava que isso tivesse sido erro de tradução, mas não foi o caso. Eu verifiquei no fórum da Global o papo sobre isso depois, e realmente o pessoal tá muito encafifado. Como é que essas mudanças, esse tipo de mudança, vai afetar as transferências e o trading? Outra mudança menos cotada é esta daqui, citando de novo, abre aspas: atualmente muitos times não participam de uma Copa Oficial. No futuro queremos que todos os times participem de uma Copa Oficial, fecha aspas. Como assim? Como é que vai ser isso? Repescagem na Copa? Se perdeu vai para uma outra chave, chave de perdedores, etc. Essas duas são as mudanças que o Tchekin disse para ficarmos de olho, devem ser as primeiras. Outro ponto de interesse dentro da proposta de simplificação do jogo é a sugestão de, abre aspas, escolher a formação desejada sem a necessidade de reposicionar jogadores. Atualmente o mecanismo está baseado somente no 4-4-2, fecha aspas, coisa que já comentamos agora há pouco. Também é interessante a menção de tentar fazer um controle menos direto da economia, ao contrário do que acontece hoje. Hoje as únicas ferramentas que eles têm para mexer na economia em caso de excessiva deflação ou inflação é artificialmente inflar o sistema, aquecer o sistema ou o sistema econômico do HT, ou desaquecê-lo artificialmente, seja aumentando ou diminuindo salários, aumentando outras despesas ou receitas, ou diminuindo, enfim. Vamos ver a repercussão disso tudo nos fóruns. Tem gente achando o último editorial vago demais para opinar. O Locobir, do Troia FC da Quinta 116, achou bom, porque vai equilibrar um pouco entre quem tem mais tempo e quem tem menos tempo para jogar. O Thiago Sly, dos Kikoides, da Sexta 898, me lembrou de uma coisa da qual eu não tinha me dado conta: as taxas de transferência. O meu medo, por enquanto, é que venha uma limitação no ato de vender em si. Ou seja, por exemplo, você não pode fazer muitas transferências, ou só pode fazer tantas transferências num período de tempo. Mas a outra possibilidade que ele alentou, temeroso, aliás, é a da redução do que você efetivamente recebe pela venda, né? Você já recebe um valor reduzido pelos jogadores que você vende, dependendo de quanto tempo eles estão. Se eles ficaram pouco tempo ou jogaram poucas partidas, você recebe menos. Ele também especula um aumento do efeito da compra e revenda de jogadores no espírito de equipe, mas, como bem lembraram, tudo isso não é para amanhã, nem daqui a algumas semanas. Então, eu vou deixar pra ficar priando cânico depois. O Bola na Rede do Curitiba Pistons da segunda 2, ele levantou um assunto um tanto espantoso. Três equipes do Campeonato Brasileiro, da primeira divisão, estão, por assim dizer, fechados para balanço. Eu já tinha notado que o Fla Bahia está nessa situação, já que ele saiu da Copa logo na primeira rodada, se eu me lembro bem. Mas ter mais dois na mesma levada realmente é espantoso. O Bola na Rede diz mais, diz que nas segundonas tem pelo menos um time assim, semi-vegetativo em cada uma das chaves, e na chave dele são dois. Ou seja, tem gente no alto da pirâmide do HT brasileiro que parece estar largada no jogo. No caso da segunda 2 do Pistons, uma delas que eu tô vendo aqui é o Ozzy Osbourne do Shelter Dogs, que acabou de cair do CB. Ele estava com um time forte, e para não ficar no negativo, ele resolveu começar de novo para voltar mais forte. Mas a outra equipe, que essa eu não sei qual é, o dono tava mesmo cansado, segundo o Bola na Rede. Daí veio uma má fase, o que resultou nele querer mudar de ares mesmo. Então a preocupação do Bola na Rede, que às vezes também tem vontade de dar esse reset, é ver até onde isso é estratégia e até onde isso é desânimo com o jogo. Daí o nome do tópico, reestruturações ou debandadas. Segundo o Alligator do Tatuzão Terceira 9, Tatuzão da Terceira 9, tudo isso é mesmo tática. Esses times vendem todo mundo na alta, com um bom preço, passam uma temporada sem time em uma divisão alta, lucrando com o dinheiro que está sobrando. Eles podem montar um treino rápido e lucrativo para essa temporada em que estão de molho, ou também podem montar a base de um treino bom a longo prazo, aproveitando esse intervalo sem competitividade para valer, para fazer mais trades que o trade. Daí eles remontam o time mais jovem num momento de deflação. O Bola na Rede questionou quanto à queda de público nesse período vegetativo e se a deflação seria assim tão certa. O Alligator lembrou de que quem está fazendo isso é time de ponta, são bons managers e não noobs, então eles sabem o que faz. O que eu sei é que eu não teria paciência para tentar perceber esse movimento de inflação e deflação do mercado para tentar lucrar com isso pela madrugada. O Harley da Terceira 1 contou sua experiência nesta temporada. Ele chegou na terceira com 10 milhões em caixa, achando que dava para se manter, mas saiu da Copa por causa do Randão e foi-se embora os planos. Ele voltou a fazer trade para se reestruturar. Ele lembrou o caso do Goleiros, o atual campeão do CB, que fez caixa e muitos trades para chegar onde está, méritos dele. E eu aqui achando que ia desmontar meu treino de defesa logo no começo da temporada que vem, trocar para técnico excelente, treinar armação. Olha, eu tô mudando de ideia, eu vou me segurar por mais tempo, a não ser que eu consiga uma safra muito boa na escolinha. É quase impossível não subir pra sexta, eu vou rezar pra me segurar por lá, se não der paciência. A Ana, do Mulheres, segunda 1, lembra o caso do Gretchen, que está há 7 temporadas no Campeonato Brasileiro, quando o normal seria... O normal ultimamente é ficar no máximo umas 3 e cair logo. A discussão nesse tópico acabou indo para aquela citaçãozinha preocupante que a gente fez do último editorial que mexe com as transferências. Indicaram um link para discussão no Fórum Global, né? Ali deu para ver o mimimi geral, o mimimi não é só aqui, e as respostas do Jack. A que mais interessa é que as primeiras mudanças, ou as primeiras informações sobre essas mudanças devem chegar em algum momento do outono para a nossa primavera, então é mais pro final do ano mesmo. Estão rolando competições bem interessantes na Federação Mundo HT. A primeira é a Chute Certo, organizada pelo Marcelo Melão, do Melão Fla. A cada semana ele faz 5 perguntas, sejam sobre jogos do HT, geralmente são jogos da Liga, do pessoal da Federação, ou sobre esportes do mundo real, nem sempre sendo futebol. Por exemplo, no lote que tem agora, tem perguntas sobre Fórmula 1. uma pergunta sobre Fórmula 1. Quem lidera até agora sou eu e o Beto Nash com 4 pontos. Esses pontos valem, vamos dizer assim, números de rifa para um sorteio no final da temporada. Ele não disse ainda qual vai ser o prêmio. Outro jogo, e esse ainda é mais maluco, é a Copa Quebra-Canelas com Fair Play. O esquema é meio confuso. Não digo confuso, ele é complicado. Mas em resumo, você marca pontos por quebrar os adversários, causar contusões e pelo adversário tomar cartão. E você perde pontos quando você toma cartão. O esquema é mais ou menos o mesmo. Você acumula pontos que quem tiver mais pontos vai ter mais números numa rifa para um sorteio. Agora eu vou à parte que me dá mais trabalho, tanto que eu queria me alongar um pouco mais nela, eu não vou me alongar, eu vou falar assim, como está o pessoal que é mais presente na Mundo HT, como é que eles estão nas respectivas ligas, já que eu não encontrei mais ninguém que está na Copa, então eu vou falar aqui só de quem eu vou falar. Eu vou falar do Melão Flá, do Samurais e do Sauros FC. Só esses três. De protesto, de birra, porque ninguém sobreviveu na Copa. Brincadeira, gente. É cansaço mesmo. Eu quero acabar isso logo. O Melão Flá FC, do Marcelo Melão. Ele é líder da sexta 777, com 100% de aproveitamento. Ele ganhou do quarto lugar fora de casa pelo placar mínimo e vai jogar contra ele de novo em casa no domingo. É claro, a gente sabe que a oitava rodada repete a sétima, só invertendo o mando. O Samurais, na sétima 315, e firme e forte em seu objetivo de cair para a oitava. Como a gente já falou, ele conseguiu a façanha de ganhar mesmo perdendo o MC. O adversário nem Bolt é. Mas a minha música tá mesmo certa, né? Fazer o quê? O Caetano FC, do Tiro Certo, ele é mais um líder 100%. Ele é da sexta 112, que é um grupo que é uma tabuada de 3 decrescentes. 21, 18, 15, por aí vai até chegar a zero. O Lanterna foi o único que não ganhou nenhuma. Enfim, ele deve levar o título fácil. Ele ganhou de 3 a 0 em casa do quarto colocado. Outro que está 100% na temporada é o Sauros FC, do Bruno Sauro. Ele está na oitava 981 e a corrida pelo título está bem mais fácil para ele, graças à boa disputa, embora inútil, nas posições intermediárias. Ele conseguiu abrir 7 pontos de vantagem, 21 contra 14 do vice. Gente, chegamos ao final. Eu sei que eu podia ter falado de muito mais coisa, mas o podcast já ficou bem grandinho, porque eu fiquei segurando a gravação por muitos dias, e eu acho que um podcast com uma só pessoa que vai chegando perto da meia hora, ele fica realmente complicado, né? A tendência é que o próximo episódio seja... não sei se mais curto, né? Mas ele vai ter menos assunto sobre o que rola no Fórum da Brasil. Embora a gente tenha rodada no domingo, eu devo gravar ele na segunda. A gente vai comentar também os resultados da Liga Judônica de Hat-Trick. Já teve um pessoal de lá demonstrando interesse por gravar comigo aqui em casa ou pelo Skype mesmo. Quem tiver interesse em participar, me manda um HTML ou manda um e-mail para plantandorandão@gmail.com. Pelo Skype, como a minha conexão não está lá essas coisas, eu vou chamar no máximo 3 pessoas para conversar online, se é que eu me lembro como fazer chamadas com várias pessoas. Eu vou encerrar com um pedido para vocês. Movimentem mais o tópico do Jornal Primeiro Andar. Seria uma fonte muito, muito legal de assunto pro nosso podcast. No mais, até a próxima, pessoal. Fecham-se as cortinas e termina o espetáculo.